para o nível 0.0020. Aidente 070 no 020, voo no 270. Salvador, Salvador, copia. Confirmando, Salvador, Salvador, vou local, copia, o Alfa Victor Juliette. Alfa Victor Juliette, autorizado, vou local, Salvador, Salvador, número 3, endereço é corredor do Axé, caixa preto. Decola da 17, curva da direita. Aciona o código 0151, controlando 208, confirmando sobrevoo e valeu. Confirmando parte 4, já tem informações de PAD 02. Esse táxi do R1 na noite, decimal 95, Alfa Victor Juliette. O 40 tá aí pronto pra iniciar o pushback? Ainda não. A gente chama pronto então, né? 140. Mike Charlie Yankee, autorizado, sobe para o nível no 00. São 3896, desce para o nível 050, o ajuste no 021. 050-021-5-6-6. Turno 260, desce para o nível 060, no ajuste no 021. Descendo para o 060, no 983, Centro Recife, no 251, no 3325. 251, 3325, uma boa. Boa. Turno 397, contato radar, sobe para o nível 360 e sai da DAEL. DAEL, sessão 360, 397. Mike Charlie Yankee, após... Confirme mais quantas milhas nesta proa? Gente, então quando for mudar as proas, o senhor reporta ao controle. Apenas devido, o motivo pelo qual o senhor tem que reportar é apenas devido ao conflito com a chegada da Mari em Salvador. apenas por esse motivo. Ah, a melhor posição pra gente seria se você dificultar no seu carro. Eu informarei todas as coisas da mudança, viu? Ciente. 4207, bom dia, senhora identificação autorizada e chegada bom, se desce para 4000 pés, o ajuste no 021. Oito, nove, meia, desce para 2000 pés, o ajuste no 021, reporta estabilizado no ILS que se reita a piscina 0. Autorizado. Turno 260, desce para o nível 050, o ajuste no 021. 050 no ajuste no 020, a postura da presente pro de... Confirma no 260. A postura de pro do 366, a fazenda presente. Autorizado, o 1260. Confirme, irá efetuar o ILS Whisky? Não, é free. X-Ray? Perdão, Whisky. Ciente, então da presente, Serra Vida 366. Ciente, eu vou no 260. No 260, desce para 2500 pés, o ajuste no 021 e reporte passando Serra Vida 366. Ciente, eu vou no 260. Estabilizado X-Ray, tá 3198. 3198 completa, torre no 8, decimal 95. 1895, tá 3198, boa. Boa. Boa morda, boa noite, 12, é o Fernando Matão. Autorizado, Mike Charlie. Confirmando a torre 1 no 8, decimal 95, o ajuste no 021, é 140. Chame o Centro Recife no 251-13325. 251, vai chamar o 397, bom dia. 3896, a duna completa, torre 118, decimal 95. São Kilo, controle. Confira a aeronave que efetuou a ponte com o hotel Lima Kilo. É o hotel Tango Kilo, é o voo 1260. Sente, o mesmo não chamou o controle não. É o Tango Kilo, está chamando o controle? Alfa, porta 2 Juliette, 3198. Alfa, 3198. Bom dia, Papa Romeu, estamos já Jardim. Prossiga. Estamos já Jardim, o farol está fumando, vai até o farol da Barra, na sua escuta, 15 PGL, senhora chama para regresso. Estamos já Bravo. Ciência, Tango Índio Bravo, reporte farol da Barra. Reportará na Barra, Bravo. É, Salvador, 3 anos a 10, 7. 98, ingresso Juliette para o 02. Nível 350, saída Fuca. 350, Fuca, 8960. Azul 4207, confirma efetuando desvios. Prossiga. Autorizado. Zero, completa, torre 118, decimal 95. Com que frequência? 1118, decimal 95, 1260. 1895, gente. Azul 4207, desce para 2010, o ajuste no 020, reporta estabilizado em alerta que se rei da pista no 0. Salvador, muito bom dia, 3296 da Santa, jornal. Alfa, é porta da Juliette. Alfa, é da Juliette, 3296. Victor Juliette, que é pela 07. Alfa Victor Juliette, corredor acesso, sobe para um no mil pés, reporte farol da barra. Eu não sei, eu sou de farol da barra, sou Victor Juliette. Siga Juliette Quebec Q. Siga Juliette, 3296. 3896 vai prosseguir pela Juliette até o portão 06. 3896. Juliette 06, 09 que modulou para controle. Gente, Juliette, Quebec, eu não recebo a mensagem do mesmo. Por gentileza, copio e transmito esse controle. Alfa, reporta a cidade de Juliette, bom no 2. Controle a 120.8 e que o mesmo tente contato mais próximo, graças. Tente, graças. Sename 140, sobe para o nível 350, Centro Recife no 2685, no 2545. Sobe para o nível 350, chama o centro 12685, alterna 13545, confirma? 12545 secundário. 61140. É. Prossiga. Azul 4207, torre 98, decimal 95. Bravo, controle. Sim, apenas qual é o ponto a ser sobrevoado agora, antes de prosseguir para o Enrimar? Bravo, Kilo Whisky, 02 no Teodino Parte 4. Voo local Salvador-Salvador, com sobrevoo em Feira de Santana. Decola da pista no 7, curvando à direita, ingressa no corredor Axé. Mantendo no meu país, o restante da subversão é o nível 035, em coordenação Santo Antônio Salvador. Aciona o código. O Bravo Q Sinistre, aguarde um minutinho para a confirmação do transponder. Confirmar, mulher. Eu só te dou autorização permanente. Ciente, o Tango India Bravo, reporte Paris. Paris, Tango India Bravo. Tango India Bravo, confirme apenas a altitude, não recebo o transponder. Agora, modo alfa. Negativo, modo charge. Restrito no meu país, inicialmente, via transporte subida em coordenação com o controle Salvador, até o nível 035. Tá bom. O controle em 1208. Controle Salvador, muito bom dia, o SF-728, descida 1, se tiver informação de impacto. Web 5728, bom dia, sem identificação, autorizado chegada Mari, desce para o nível 050, ajuste no 020. Mari 050 no 020, se quiser chegar, voa ITAP. Aguarde para voar ITAP, mantenha Mari, 5728. 5728. Mike Charlie Anki, confirma intenções. Controle, o Tango India Bravo. Prossiga. Autoriza o vertical da paralela. Monteiro 5, pede o DL na sua escuta. Por jantar. Gente, autorizado. Tango India Bravo, condicionado ao tráfego. Condicionado ao tráfego, pegou o Tango India Bravo. Gente, ao cruzar os 100, tá autorizado voar ITAP. 7-2-8. Gente, eu estava dando aqui o reporte Paris, mantenho no 1500 pés. Hotel Tango Kilo, mantenha aqui um no 1500 pés e reporte Paris. Juliette, tem frequência livre. É o Tango Kilo, informa o tráfego na sua posição de 3 horas, é um Charlie 150, mantendo o 1000 pés. Tô Juliette, controle. Ciente, tá ciente do tráfego agora na sua posição de 12 horas. Um Bravo Hotel 06, mantendo o 1510, próximo a Vera Cruz. Salvador, mais tarde, tomar a direita para amanhã, então no centro. Gente. Salvador, Mangio, Golan 738, tem que informação limpa, deixar na torre 1-7-0. 1-7-3-8. Tendo identificação autorizada, chegada Mari, desce para o nível 060, ajuste no 020. Ok, para o 060, Mamário no 020, gol 1738. Controle, o Tango já Bravo no soft paralela, só autorizado, transfere a torre para cruzamento, senhora. Tango já Bravo, aguarde, mantém a posição, aguarde transferência. Mantém posição, aguarde transferência, já Bravo. Tango de Bravo, torre 98, decimal 95. 1895, Tango de Bravo. Fique, prossiga. Zero, confirma. Sempre pronto o plano. Deseja copiar? Que aguarda mais um instante. Autorizado Salvador Recife, via 258, nível 390. Realiza o perfil da saída Cuca, transição Caju. Decola 10 curva esquerda, código 5476 e controle 1208. Autorizado é 390 Fijamento correto, chama pronto no 08. Por mais quantas milhas irá manter a 140? Correção, 150. Mike, Charlie Yankee, eu já tive uma antecipação por mais 6 milhas devido a tráfego na chegada de Salvador, na chegada Mari. Curve agora à direita na proa 220. Após superar o tráfego, será autorizado a critério. Dois, dois, zero.